Estamos no mês de novembro, estudando sobre nossa dedicação às ações de graça. Queremos nos tornar um povo mais agradecido. Queremos nos tornar um povo que saiba as razões porque somos agradecidos, mas que também consiga saber aquilo que inibe, aquilo que impede, aquilo que nos atrapalha a sermos um povo cheio de ação de graças, ou de ações de graça, ou de ações de graças ao Senhor. Você percebeu que eu disse três maneiras: ação de graças, ações de graça e ações de graças. Todas as três significam a mesma coisa. Você vai encontrar estas três expressões na Bíblia. E elas estão ambas querendo dizer a mesma coisa. Nós vamos refletir hoje, o nosso tema hoje é: não andeis ansiosos. Mas, esse mas aqui é uma adversativa. Ao contrário de andar ansiosos, ao invés de andar ansiosos, vocês devem andar com ações de graças. Vocês devem andar com ações de graças. O nosso próximo slide diz o seguinte: a ansiedade rouba alguns anos de vida e é completamente inútil, porque provoca um acentuado dispêndio de energia, entristece e adoece física e emocionalmente e envelhece. Você pode ler isso comigo? Dá para ler aqui? Está fácil? Tá? Vamos ler juntos? A ansiedade rouba alguns anos de vida e é completamente inútil, porque provoca um acentuado dispêndio de energia, entristece e adoece física e emocionalmente, e envelhece. E o pior de tudo, que a ansiedade rotineira, palavras minhas, do dia a dia, não faz mal somente às pessoas que são ansiosas. Elas atingem as pessoas com quem os ansiosos convivem. Preste atenção nisso. A ansiedade, ela atinge em cheio, completamente, as pessoas que convivem com os ansiosos. Em casa, na igreja, no trabalho, no relacionamento marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, filhos e pais, e até os nossos amigos. Talvez você sofra de ansiedade, mas esse não é um privilégio só seu, não. Hoje, eu já disse isso aqui no nosso primeiro domingo, falando sobre ações de graças, que ansiedade é o mal da década. Já ultrapassou a depressão, já ultrapassou a síndrome de pânico. Ansiedade hoje está de longe no pódio da doença da década. De tal forma que é capaz que a gente possa contar na palma da mão aqui quem não é ansioso, quem não sofre de ansiedade. Isso é coisa séria. É tão sério que eu quero convidar você a fazermos uma coisa. Vamos fazer uma lista particular agora. Faça uma lista particular sua. Por favor, nomeie aí, liste aí, pelo menos 5 razões na sua vida que faz com que você seja uma pessoa ansiosa. Somente 5 razões na sua vida que faz com que você seja uma pessoa ansiosa. Deixa eu lhe falar, para te ajudar a fazer a lista, o que que a ansiedade provoca na vida do ansioso. Primeiro, ela provoca medo, ela causa medo. Segundo, ela causa também insegurança. Quer dizer o seguinte: ela é fruto de medo, fruto de insegurança e de desconfiança e de frustrações. Eu fiz uma lista aqui de 4, 5 coisas só, que acaba resultando ansiedade na nossa vida. Agora, pense um pouquinho aí na sua cuca aí, tá? O que destas ou outras razões provocam ansiedade? O que que te deixa ansioso? O que que te deixa agoniado? Aflito? O que que acontece no dia a dia que te deixa aflito? Por exemplo, você acordou no horário certinho, você chegou certinho no ponto do ônibus, mas o ônibus atrasou. E você já está preocupado que você vai chegar atrasado no seu compromisso, no seu trabalho. Outra coisa, você vai receber, está esperando a notícia de um exame médico. E você está preocupado com esse exame médico. Então, o seu coração é tomado por angústia. Será que eu estou com o tal do câncer? Será que esse exame vai dizer que eu estou com algum problema? Quase todo mundo tem. Será que o médico vai dizer que eu tenho que tomar remédio forte, que eu tenho que fazer uma cirurgia? Por exemplo, você vai ter um encontro com alguém, vai tratar de algum tema, de algum assunto, de interesse de vocês dois, e você não sabe como a outra pessoa vai reagir, aí você começa a ficar ansioso. Alguns sintomas da ansiedade é ficar com as mãos cheias de suor, ficar suando com o rosto, ficar com o coração palpitando, gaguejar quando vai falar, né? Sentir muita fome. Eu como um pouco mais, e mais um pouquinho, parece que essa fome não passa nunca, isso é ansiedade. Pense um pouquinho aí. Conseguiu fazer uma lista de pelo menos 5? Você acha que algum desses que eu falei aqui, você tem? Pois é, a gente vai refletir sobre isso hoje. E a gente agora vai procurar saber por que que a gente fica ansioso. Por que razão a gente fica ansioso? A Bíblia diz que ansiedade é fruto de incredulidade. Vamos ler aqui juntos? Aí está projetado aí na nossa tela. Vamos ler juntos. A ansiedade é totalmente condenada nas Escrituras Sagradas por ser fruto de incredulidade, que mantém Deus no pódio dos devedores. Sabe quem vai ser o culpado? Sabe qual é a razão por que você está ansioso? Porque você não acredita, você sabe que Deus é capaz, você sabe que Deus pode todas as coisas, você sabe que quando Deus fala algo, ninguém pode dizer o contrário, você sabe que quando Deus faz algo, ninguém pode impedi-lo de fazer, você sabe que ninguém pode obrigar a Deus a fazer nada. Tudo isso está no seu coração, e você não descrer de nada disso, você sabe que tudo isso é verdade, você sabe que Deus é onipresente, Deus é uma companhia presente, Deus jamais deixou você sozinho, Ele jamais deixou que você passasse por alguma tribulação, que você passasse por alguma dificuldade sozinho. Você sabe de tudo isso. A questão é, será que Ele está aqui mesmo? Será que Ele vai me ajudar mesmo? Será que Ele não vai me deixar sozinho mesmo? Por isso que a incredulidade é condenada pelas Escrituras, porque ela me diz que tudo isso aconteceu porque Deus não fez, porque Deus não estava comigo, porque Deus não agiu, porque Deus me abandonou, porque Deus não quis me dar, porque Deus não me ama. E aí a gente vai fazendo uma lista interminável que coloca Deus no pódio da culpa, do culpado por eu estar passando pelo que estou passando. Por eu estar ansioso como eu estou ansioso. É por isso que a Bíblia condena. E quando a Bíblia condena a incredulidade, ela diz, ser incrédulo é agir com violência contra Deus. Porque é como se eu estivesse obrigando Deus. Porque obriga o ansioso a pôr em dúvida o cuidado de Deus. Cuidado que Deus dispensa sobre ele. o cuidado de Deus sobre todas as necessidades dele. E a Bíblia diz, isto é atitude de pagão. Pagão não é aquele que não foi batizado, não. Pagão é aquele que não crê. Pagão é aquele que não está nem aí para Deus. Pagão é aquele que não acredita que Deus ama de fato. Ele sabe que Deus existe, ele não é ateu, não. Mas ele não acredita que Deus o ama. E nem acredita que nada das coisas que Deus faça é por amor a ele. Por isso é possível que na igreja do Senhor também tenha pagãos. Vou repetir, pagão não é, na Bíblia não é aquele que não é batizado, não. Para as denominações, para as igrejas, sim. Mas na Bíblia, não. Pagão é ímpio. Pagão é aquele que não crê, mesmo sabendo que é verdade ou que é possível. Então, vamos buscar a resposta na palavra de Deus. Como é que a gente pode lidar com essa dificuldade? Como é que a gente pode lidar com essa situação? Como é que a gente pode evitar esse desperdício de saúde? Porque a ansiedade causa doenças, tanto emocional quanto física. A ansiedade envelhece, a ansiedade traz tristeza para o coração. Então, como evitar isso? Tristeza, doença, envelhecimento, nos preocupando, isto é, tentando ter cuidados que entendemos que Deus devia ter por nós e não teve. E aí nós nos envolvemos com um tempo que não está no controle da nossa mão. Nós não temos controle sobre o tempo da nossa vida. E a Bíblia vai nos dar estas respostas. Vamos lá ver juntos. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículos 25 a 31. Quero que você atentamente acompanhe a leitura que vou fazer. E deixa que a palavra de Deus traga respostas. Coloque a sua lista, a lista que você fez do lado. E agora, leia a palavra. E deixe que a palavra ajude você a olhar para a lista agora. E para te dizer como é que você vai lidar com esta lista que você fez. Como você vai lidar com ela? Jesus ensina os seus discípulos a respeito da ansiedade assim. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pela sua existência. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós? Você não vale mais do que uma ave? Qual de vós, qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um centímetro? Um centímetro. É muito pouco, né? A Bíblia diz, um côvado ao curso da sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais você, quanto mais eu, quanto mais nós, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. O apóstolo Paulo, fazendo a referência a esta palavra de Jesus, leva esta palavra para Filipenses, escreve à igreja de Filipenses, quero que você abra lá também, capítulo 4, versos 6 e 7. Versos 6 e 7, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo. Agora preste atenção nisso. Não tem nada, não há nenhuma condição, não há nenhuma circunstância, não há nenhum momento, não há nada. Em tudo, não tem como tirar nada. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. E agora preste atenção, com ações de graças. E ele disse, se você fizer isso, quando você estiver lá no ponto de ônibus, percebendo que o ônibus atrasou e que isso vai atrasar o seu dia todo, você vai chegar atrasado no trabalho, vai ter que ficar um pouco, pedaço do almoço no trabalho, e depois você vai, olha, vai atrasar, atrapalhar o seu dia inteiro. Se você tem que conversar com alguém, tem que tratar de algum assunto com alguém, se você tem que pagar uma conta, se você tem que fazer compras, se você tem que pagar o aluguel, ao invés de você ficar ansioso, agradeça a Deus. Se você tem que pagar aluguel, é porque você está morando em alguma casa, você tem um teto. Se você vai acertar as contas com alguém, é porque o Espírito de Deus está movendo você para você ir lá e acertar a sua vida, para você se transformar num verdadeiro adorador. Qualquer motivo que seja, você pode transformar aquele momento num momento de ação de graças a Deus. Lembra que o nosso tema do mês é em tudo, dai graças. É o canto que nós cantamos. E Paulo agora traz a ansiedade, coloca no nível de ação de graças e diz, ao invés de ficar ansioso em tudo, ore, suplique com ações de graça. Agora, o que vai acontecer? Olha o que Paulo diz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quero caminhar com você aqui. Os três caminhos. Para que aplicar esse texto na sua vida. Primeiro é o seguinte. Jesus diz, não se preocupe, não se ocupe antes com a própria vida. Jesus está dizendo, passado você não pode mais fazer nada por ele, a não ser se arrepender das coisas que você fez. Fora isso, não tem como mudá-lo. Você só pode mudar você em relação ao passado, mas você não pode mudar o passado em relação a você. Então não dá para você mexer nisso. O presente, você ainda não viveu ele todo. Ele ainda não acabou. E o futuro, você ainda também não viveu e nem tem nem ideia do que vai acontecer. Nem imagina o que vai acontecer. Por que você está preocupado com a sua vida? Há alguém muito maior do que você, muito mais poderoso do que você, muito mais grande do que você. Vou usar aqui uma cacofonia aqui, né? Muito mais grande que você, muito mais poderoso que você, que está dizendo que está cuidando de você como cuida dos pássaros, como cuida da erva que nasce hoje e morre amanhã, ele está dizendo isso para você. Percebe que o problema está na incredulidade, eu sei que ele pode, mas não sei se ele vai fazer. Por que você está preocupado com a sua vida? Por que você está preocupado com amanhã? Ixi, eu tenho um casamento mês que vem, eu vou ter que comprar um vestido novo. Como é que eu vou arranjar dinheiro para comprar aquele vestido novo? E se eu não conseguir o vestido, quem é que vai fazer a costureira? A volta cheia de trabalho, a volta não consegue mais, não vai dar tempo. Como é que eu vou fazer? Isso é ansiedade. Eu estou preocupado com algo que eu não posso resolver, só com a preocupação. Essa preocupação com a própria vida é você cuidar da vida entendendo que aquele que devia cuidar ainda não cuidou. É uma questão existencial. E esse cuidado de Deus diante de tudo que ele criou. Eu sei que Deus criou, que Deus sustenta, mas eu não sei se de fato ele vai fazer. O que a gente faz aqui? O que Jesus está chamando a atenção aqui para a gente fazer? aqui em Mateus capítulo 5. Pode voltar sua Bíblia para lá, por favor. Jesus está dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis. Aí ele vai falar de coisas práticas: comer, beber, vestir, coisas práticas. Não é a nossa preocupação? É a nossa preocupação com comida. Não é? Eu quero ter comida no meu armário, com vestimenta. Eu gosto que as pessoas me vejam bem vestidas e me dizem: puxa, como você está bonita hoje. Puxa, como você está bonito hoje. Olha, você está muito bem. Que camisa bonita, Fernandinho. Muito bonita a sua camisa. A gente quer ouvir essas coisas, né? É assim mesmo. Puxa vida, eu fiz uma roupa nova, fui lá na igreja, ninguém nem percebeu que eu estava de roupa nova. Como é isso? Nem perceberam que eu estava de roupa nova. Jesus está falando que a minha preocupação, eu estou me preocupando com coisas que não dependem de mim. Pastor, mas comer não depende de mim? Vestir não depende de mim? Depende. Depois de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus manda o sol e a chuva sobre bons e maus. A terra vai produzir o que tem que produzir para todo mundo. Para todos eles. O alimento que virá, virá para todas as pessoas. A bênção que Deus dá para a sua criação é de igual tamanho e medida. Ninguém recebe mais ou menos. Depois disso, é nosso trabalho. Nós vamos falar disso daqui um pouquinho. Porque esta palavra de Jesus vem confrontar o meu medo de não ter o dinheiro de pagar o aluguel. Eu paguei agora, né? Na quinta-feira eu paguei aluguel. Mas será que o mês que vem eu vou conseguir pagar? Será que o mês que vem eu vou conseguir pagar? É que eu não recebo salário fixo, pastor. Eu trabalho por minha conta. Mas será que o mês que vem eu vou conseguir pagar? Esse mês eu paguei. Pastor, é o seguinte, é que eu estou... fiquei doente, fui comprar remédio, gastei um monte de dinheiro e agora a coisa está apertada, alguns compromissos que eu tinha, não sei se eu vou conseguir atingir esse compromisso. Eu tenho que fechar um negócio hoje, pastor, é um negócio muito importante. E eu vim aqui para o senhor orar por mim, porque eu estou ansioso, eu não dormi direito de noite, eu não estou comendo direito, olha como eu estou suando, pastor, eu estou com um documento lá no fórum e eu não sei se esse documento vai sair, eu queria que saísse logo, olha como eu estou, estou de um jeito que estou com medo que o documento não saia. Esta palavra de Jesus confronta exatamente o medo, a insegurança, a desconfiança, a frustração que eu tenho no dia a dia de coisas que não dependem de mim. Por exemplo, olha, eu estava programando de viajar hoje, mas se chover eu estou perdido. Aí aparece uma nuvem mais ou menos escura, é capaz que chova. Aí eu já fico ansioso, porque se chover vai atrapalhar a minha viagem. Estou preocupado com coisas que não dependem de mim. Sabe de quem que a sua vida depende? Sabe quem é o senhor da sua vida, do tempo da sua vida? Sabe quem pode deixar você viver ou fazer você morrer imediatamente? É ele que está dizendo que cuida de você. Ele está dizendo que cuida de você. E às vezes, tão preocupados, tão preocupados com a vida, a gente faz um monte de bobagem. Um monte de bobagem. Segunda coisa que Jesus ensina, que nós somos preocupados com coisas materiais. É tão sério isso que eu passei a amar as coisas e a usar as pessoas. Olha que coisa séria. Eu passei a amar as coisas e a usar as pessoas. As coisas têm mais valor do que as pessoas. E as coisas, você pode fazer a lista para você das coisas que têm mais valor para você do que as pessoas. É assim que a gente, na verdade, age. Até com Deus a gente age assim. Aí a gente passa a ser alguém que começa a se relacionar com Deus para usufruir dele. Fica um relacionamento muito materialista. O que está escrito no boletim hoje sobre o dízimo é isso. É que a gente transforma o dízimo em dividendo. Senhor, eu sou dizimista, o senhor está me deixando passar esse aperto? Eu ficar sem dinheiro para pagar aluguel, senhor, mesmo sendo dizimista? Eu ficar sem dinheiro para pagar a escola do filho? Eu ficar sem dinheiro para poder fazer minha compra? Mas eu ficar sem isso, sem aquilo outro? Então, eu dou o dízimo para poder não me faltar nada? Eu dou o dízimo para poder não me separar da minha mulher, eu dou o dízimo para meu filho poder não ter problema na faculdade, absolutamente não. Jesus está dizendo, o problema nosso é esse. Eu acredito mais nas coisas materiais do que nele. Assim como eu acredito que eu sou mais capaz de resolver os problemas meus do que ele. Verso 28 a 31, você vai perceber aí que só aqui Jesus repete que a gente não deve andar preocupados com coisas materiais. E aqui Jesus está combatendo o consumismo. Presta atenção na coisa. O que os industriais querem é que você se transforme num consumista. Por isso que faz muita propaganda. É por isso que diz que você merece. É por isso que diz que você precisa. É porque ele quer que você consuma o máximo que você puder. O consumismo é fruto de incredulidade, que é condenado pela Bíblia e que me afasta da dependência de Deus. Então Jesus combate o consumismo aqui, dizendo, o que eu disse que é minha responsabilidade, que faz, na aliança faz parte da minha responsabilidade, eu vou cumprir. Deixa eu dar exemplo para você, Jesus disse. Olha para os passarinhos. Você já viu passarinho plantando? Já? Você não vê, mas o passarinho come. Você já viu... passarinho guardando em casa para ter para o dia de amanhã? Não. Jesus deu uma lição muito dura nos seus discípulos. Mas ele estava trazendo o exemplo do povo de Israel. Deus disse, vocês vão andar pelo deserto e eu vou dar comida para vocês todo dia, comida e água, não se preocupe. Não se preocupe, vou dar comida e água todo dia para vocês. E foi assim que eles fizeram? Tentaram guardar o pão apodreceu. Não dá para guardar maná. Maná apodrece. Só serve para o dia, só para o presente, só para a hora. Jesus está chamando a atenção dos discípulos aqui, dizendo para eles isso. Veja, Jesus não está proibindo que você pense, nem que você sinta ansiedade. Jesus não está proibindo isso de você. O que Jesus não quer é que a ansiedade torne-se senhora da sua vida. Que a ansiedade dite normas para você. Que a ansiedade estabeleça práticas normativas para você. Que a ansiedade alimente a sua insegurança, o seu medo, alimente a sua desconfiança, alimente as suas frustrações. Jesus quer que você creia completamente nele. Mas há uma outra coisa que Jesus diz aqui. Não se preocupe com o futuro, com o dia de amanhã, porque você não pode acrescentar absolutamente nada ao dia de amanhã. Você pode tomar qualquer tipo de remédio que você quiser. Você pode estar com toda a saúde, fez todo o check-up e os médicos disseram, você está 100%. Não há nenhuma preocupação, você vai viver até os 100 anos. Os médicos às vezes gostam de dizer assim, para dizer para a gente, você está bem. E você dormir e não acordar. O que foi que aconteceu? Pois é, ele teve um infarto, mas estava tão bem aqui os exames e tal. Pois é. Não dá para entrar na justiça contra o médico que disse que você estava bem. O médico não é dono da sua vida, nem senhor da sua vida. Ele não pode fazer nada. Preocupado com o futuro do filho, eu sou daqueles que gostam de fazer poupança. E acho que a gente tem que fazer, a gente tem que ser preventivo, prevenido. Jesus também ensina que a gente deve ser prevenido. Mas eu não posso ser tão prevenido a ponto de achar que eu não dependa mais de Deus. Que se Deus não vier e não abençoar, eu me garanto. Eu sou autossuficiente. Não, a esse ponto não. Eu estava participando de um culto numa das igrejas que fui pregar e o pregador estava pregando sobre isso, o pastor estava falando sobre isso, porque eles iam levantar uma grande oferta de ação de graças. E ele disse, talvez você esteja com medo de tirar um pouquinho do dinheiro da poupança para abençoar a obra de Deus. Você nem sabe o que vai fazer com aquele dinheiro. Mas dê pelo menos 10% daquela poupança para você abençoar a obra de Deus. Aí um senhor lá, cheio de lágrimas, chorando, disse, pastor, eu quero falar, eu não quero dar só 10 não, eu quero dar toda a minha poupança para o senhor. Eu não sei nem o que vou fazer com ela mesmo, e a igreja pelo menos sabe o que vai fazer com esse dinheiro, eu não sei. E levantou, e não disse quanto era a poupança não, e deu toda a poupança. Não interessa. Se é um saquetel de dinheiro grande, que você vai chegar aqui e ficar jogando aqui, até encher pelo meio, ou se vai ser duas únicas moedas que você tenha. Para Deus não importa. O que importa é que aquele homem deu a poupança inteira. Depois eu liguei para o pastor para saber o que tinha acontecido com aquele homem. E ele contou uma lista enorme de coisas que haviam acontecido na vida daquele homem. Às vezes é isso. O nosso boletim está dizendo que tem igrejas que estimulam, que encorajam as pessoas a dar tudo que tem e ficar sem nada para viver totalmente na dependência de Deus. Para viver na dependência de Deus, você não precisa dar tudo que você tem. Absolutamente. Você tem que dar a si mesmo completamente. Não faz diferença? Você se dá a si mesmo completamente para Deus. E você pode ser o homem mais rico da terra e viver na dependência de Deus. O que Jesus está ensinando, que os problemas não estão no dinheiro, no tesouro, no alimento, na veste. O problema está em nós. A questão está na nossa incredulidade. É aqui que está o problema. E aqui Jesus contrasta o cristão com o não cristão, com o pagão. O ímpio com o que crê. E ele diz, viver assim é coisa de pagão. Pagão acha que Deus não ama, e que Deus não fará nada por amor a ele, e que Deus não vai dar nada para ele, e que Deus não vai acrescentar absolutamente nada na vida dele. Se eu não defender o meu, capaz que Deus vai ficar preocupado com isso. Deus não vai estar nem aí para mim. E Jesus ensina que nós devemos viver em prioridade. Agora, preste atenção. O que é prioridade do pagão e o que é prioridade do cristão? A prioridade do pagão são as coisas materiais. Porque se ele não defender o dele, ninguém vai defendê-lo. A prioridade do cristão é o reino de Deus. E então Jesus disse, coloque Deus como prioridade na sua vida e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Verso 33, aí de Mateus 6. Essa é a diferença. A prioridade não é as coisas materiais. A prioridade não é a minha vida. A prioridade não é o meu futuro. A prioridade é Deus. Então, a questão é comigo e com Deus. É entre mim e Ele. E aí que as coisas vão acontecer. É nesse ambiente que as coisas vão acontecer de relacionamento. Deixa eu repetir. Jesus coloca, primeiro, você não deve se preocupar com a sua vida, você não deve se preocupar com as coisas materiais e nem deve se preocupar com o futuro. Com o futuro. Você pode ser a pessoa mais rica e viver totalmente na dependência de Deus. Assim como você pode ser a pessoa mais pobre, o homem mais miserável em termos de pobreza e também viver da mesma forma na dependência de Deus. Porque a questão de viver na dependência de Deus é uma questão de fé. É uma questão de fé. De saber que Deus pode transformar aquilo que eu ou que qualquer outra pessoa entenda de mal contra mim em bem. Deus pode transformar qualquer situação que vai me desviar, que vai me desvencilhar, que vai me desligar dele, ele pode transformar em bem. Quer dizer o seguinte, o resultado de você fazer transformar Deus em sua prioridade na vida, amar a Deus sobre todas as coisas e esperar nele. E esperar nele não significa que você não vai trabalhar. Eu já preguei deste texto aqui, me lembro que falei assim, tem gente que fica igual o passarinho que não sabe voar, igual o filhotinho, né? O tempo todo com o biquinho aberto, esperando que o papai venha colocar a comidinha na boca dele. Né? O tempo todo. Aí o papai vai lá, busca mais, e ele está com o biquinho aberto. E não tem comida que dê para ele. Enquanto ele, porque ele não entende isso. Ele acha que enquanto o pai não está dando, vai faltar para ele depois. É assim que funciona. E às vezes a gente funciona assim. Não vamos confundir trabalho, responsabilidade pessoal, tá? com o crer, com viver na dependência de Deus. Viver na dependência de Deus é você consagrar completamente sua vida, seus pensamentos, seus sentimentos, mesmo aqueles que são ruins, mesmo aqueles que te enganam, todos os momentos ruins que você vive, tudo. É viver na dependência de Deus totalmente. Se você pegar as mensagens anteriores, você vai compreender isso que estou falando. Há momento, por exemplo, que a dúvida faz parte da vida cristã. A dúvida me ensina a confiar em Deus. A dúvida me ensina a me defender de homens maus, do mundo violento. A dúvida me ensina a não cair no conto dos aproveitadores, que hoje parece que isso virou a maior profissão do Brasil. Pessoas que passam a perna, que enganam os outros, como tem hoje, de todo jeito, de toda maneira, em todo lugar, em todas as circunstâncias. Pois é, a dúvida me ensina a me livrar dessas pessoas, mas a dúvida não pode me impedir de viver totalmente na dependência de Deus. A dúvida não pode me impedir de viver totalmente na dependência de Deus. Aí, Paulo então responde em Filipenses capítulo 6, né? O texto que nós lemos. Vamos voltar para lá, para Filipenses capítulo 6. Capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo disse, se eu transformar a ansiedade em ação de graças, seja pela oração ou pela súplica, a minha mente vai estar completamente cheia da paz de Deus que excede a todo entendimento. Como é que aquela pessoa pode viver assim, pode ficar tão tranquila? Como é que ela pode crer tanto, acreditar tanto diante de uma situação tão difícil como essa? A paz de Deus, que excede a qualquer conhecimento, a qualquer entendimento, a qualquer ciência, a qualquer fortuna, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai fazer o quê? Vai guardar o seu coração. A paz de Deus vai guardar o seu coração do medo, vai guardar o seu coração da desconfiança, da insegurança, da frustração. A paz de Deus vai guardar o seu coração. Que maravilha. Que palavra poderosa essa, irmãos. É tão poderosa que Paulo disse que nós tomamos a paz de Deus como instrumento para julgar as minhas escolhas, para julgar os momentos que eu vivo, para julgar os momentos de dores, para avaliar os momentos de insegurança. A paz de Deus se torna árbitro, juiz da parte de Deus na nossa vida. O que mais que a paz de Deus vai guardar? Além do meu coração, a minha mente. Presta atenção. Eu ouço, eu vejo. O que eu ouço e o que eu vejo cai aqui na minha mente. E depois, que cai na minha mente, cai no nível de consciência. Depois do nível de consciência, cai no nível de sentimento. Presta atenção. O que eu vejo, o que eu ouço, entra na minha mente e então se estabelece em nível de consciência. Depois do nível de consciência, cai para o nível de sentimento. Depois do nível de sentimento, cai no nível de atitude. Mas a paz de Deus, não importa o momento e a circunstância que você vai viver, mas a paz de Deus vai guardar o seu coração e vai guardar a sua mente. Você vai começar a pensar como Deus pensa. Você vai começar a pensar como Jesus pensa. Você vai começar a pensar como a Bíblia pensa. É isso que Paulo está dizendo. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, você vai pensar como a Bíblia pensa, como Deus pensa, como Jesus pensa, como o Espírito Santo pensa. Deus vai proteger o seu coração e a sua mente com a paz dele. Mas para isso, é preciso que você faça dele a prioridade na sua vida. E quando você sentir ansiedade, transforme a ansiedade em ação de graças. Pastor, falar é fácil. Eu sei que falar é fácil. E sei que fazer é difícil, mas sei que não é impossível. Só é impossível para aquele que não crê. Porque Jesus disse que para quem crê, tudo é possível. Então o problema volta para onde? Para a incredulidade. É para aqui que volta o problema. Então eu tenho que tratar da minha fé. Eu tenho que resolver o meu problema de fé. A paz de Deus, esse é o resultado. Quando eu consigo transformar a ansiedade em ações de graças. Ao invés de andar ansioso, andar com ações de graças. A paz de Deus vai encher o meu coração e minha mente, vai protegê-los dos medos, das frustrações, da ansiedade, das inseguranças, dos traumas da infância, da vida, dos inimigos, dos adversários, das fraquezas. A paz de Deus. Vou terminar dizendo, a paz de Deus vai se misturar. É o que está aí. É oração e súplica misturado com ação de graças. Oração e súplica misturado com ações de graças. Quero convidar você para a gente cantar esse cântico. Esse cântico que está aí em Filipenses 4, 6 e 7. Vamos ficar em pé e vamos cantar juntos? Enquanto nós estivermos cantando, quero que você ore. Quero que você traga a sua lista de volta. Coloque a sua lista de volta. A lista que você fez. Coloque a sua lista de volta. Senhor, eu fiz uma lista aqui que causa ansiedade em mim. Este cântico é um cântico que eu aprendi a amar, que faz parte da minha vida. Eu acho que já há uns 30 anos. Pastor, esse é o novo, hein? Puxa vida, quanto tempo. Digo mesmo. Mas os vencedores por Cristo fizeram uma roupagem muito bonita nele e nós vamos cantá-lo aqui hoje. Se você o conhece, você pode cantar conosco. Cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar e não ter que andar ansioso de nada. Senão, a Deus tudo levar em grata submissão. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder. Aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo te carregar e não ter que andar ansioso de nada. Senão, sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Ah, como é bom poder. Saber. Quantas pessoas mataram saudade? Opa, muita gente que conhecia, que legal, que coisa boa. Não quer dizer que seja o seu tempo, não. Acho que você já conhece, né? Que bom. Gente, vamos orar? Nós temos motivos de gratidão. Eu estou vendo aqui o seu Jairinho, que coisa boa. Estou vendo aqui ele com a esposa. Nós oramos tanto tempo por ele, né? Nos preocupamos tanto com o estado de saúde dele, e Deus agora está dizendo para a gente, está vendo? Vocês ficaram preocupados, e aí ele aí, ó. Ele está aí. Vocês estavam tão preocupados, tão ansiosos, mas ele está aí. Eu trouxe ele de volta. Que coisa boa, que delícia, que gostosura ver o senhor aqui, meu irmão. É, isso é prova do poder e do amor de Deus por sua vida. Viu? É, graças a Deus. Isso faz muito bem a nós. Mas nós vamos orar por todos nós. Eu quero que você traga a sua lista. Vamos fazer algo. Vamos simbolicamente dizer que este palco aqui é o altar de Deus. E que você quer colocar no altar de Deus a sua lista de ansiedade. Lista de fatos que tornam você uma pessoa ansiosa. Talvez eu não tenha dito o que você listou aí. Mas certamente o Espírito Santo ouviu e viu e sabe dessa lista. Então, vamos fazer um exercício agora na oração. O exercício é o seguinte: se você sai do seu lugar e vem aqui, e simbolicamente você coloca toda essa lista aqui, eu queria ter trazido um papel para você escrever mesmo, para você trazer mesmo escrito e colocar aqui, e para a gente orar em cima. Mas não foi possível. Quem sabe numa outra oportunidade. Mas você pode trazer o seu coração cheio, carregado dessa lista, e pode colocar aqui na presença do Senhor. E nós podemos orar juntos, uns pelos outros. E nós podemos deixar estas ansiedades nas mãos de Jesus. Ele é o nosso advogado. E ele vai colocar isso diante do Pai. E enquanto isso, vamos colocar na cruz de Cristo, vamos entregar para ele, e aí enquanto isso nós vamos aliviar o nosso coração e a nossa mente, para que a paz de Deus inunde a nossa mente, o nosso coração, e tome conta para que a ansiedade não mais faça morada, nem na nossa mente, nem no nosso coração. Vamos cantar mais uma vez, e você pode vir aqui à frente para a gente orar juntos. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata súplice e oração. E a paz de Deus então, mente e coração guardará. Em Cristo Jesus, como é bom poder, como é bom saber. Feche os seus olhos. Mesmo que você não tenha dado esse passo, você pode ir no seu lugar. Apoie essa lista, item por item. Talvez o primeiro item seja relacionamento familiar. Ou quem sabe o primeiro item é o seu trabalho, a sua profissão. Ou quem sabe o seu primeiro item é porque você já lida com uma situação há muito tempo, há muitos anos, e ela não se resolveu. Coloque esta lista, item por item. Deixe o seu coração se abrir e falar com o Espírito Santo. Nós estamos aqui simbolicamente trazendo essa lista e colocando aqui aos pés da cruz de Cristo. Ele é o nosso advogado, ele é o Senhor da nossa vida. E ele não quer de maneira alguma que a gente viva como pagãos, como pessoas incrédulas. Talvez a lista, algo que esteja na sua lista, que não tenha sido dito aqui, que só você sabe. Você nunca compartilhou com ninguém. Pai, Que palavra abençoada. Desafiadora. Aparentemente impossível. Mas nós aprendemos que tudo é possível que crê. E Paulo nos ensina que quando conseguimos negociar a ansiedade com as ações de graças, quando fazemos isso e damos passo de fé, ele diz que a paz do Senhor vai inundar o nosso coração se nós colocarmos diante de ti em oração e em súplicas. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, dizendo, ah, Pai, é muito difícil não lidar com a ansiedade, com a insegurança do nosso governo, com a insegurança do nosso trabalho. Eu trabalho na prefeitura, a prefeitura agora está mudando de prefeito, e está sendo dito tanta coisa, e isso tem trazido tanta aflição para o meu coração. Por favor, Senhor. Minha filha está namorando, meu filho está namorando, e eu estou preocupadíssimo. É isso mesmo, Senhor. Coloque a sua lista. Deixe o Espírito Santo visualizá-la. E nós queremos aprender, Senhor, aprender nesta noite, a não andarmos ansiosos. Eu sei que podemos ter ansiedade, podemos passar por ansiedade, mas não podemos deixar que ela seja senhora da nossa vida, porque o Senhor da nossa vida é o Senhor. O Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. E nós queremos que a nossa vida dependa completamente dEle. E eu sei que independente do que aconteça, Jesus jamais quebrará a aliança dEle comigo. E eu sei que Deus pode fazer todas as coisas, ninguém pode impedi-lo de fazer, mas pode ser que ele não queira fazer mesmo. E eu preciso continuar me sentindo seguro nas mãos dEle. Há uma palavra do Senhor que diz, ser forte e corajoso, não temas. Mas, Senhor, é tão difícil não ter medo. Que o Senhor nos ensine esse exercício, a fazê-lo diariamente, se necessário. Trazer aos pés da cruz o nosso fardo e receber o fardo de Jesus, que vai trazer alívio. E deixar que a nossa mente e o nosso coração sejam amplamente guardados e protegidos pelo poder dEle. Talvez a ansiedade é uma enfermidade que eu luto com ela há tanto tempo. E já fiz de tudo, como aquela mulher, 12 anos foi tudo quanto é médico, como aquele pai daquele homem, daquele menino que estava endemoniado, há tanto tempo já tinha buscado todos os recursos, como Jairo, um homem poderoso, que já tinha buscado todos os recursos para a filha. Uma situação que aparentemente é impossível. Já fui na igreja tal, recebi oração, já fui na outra, recebi oração, já tomei água do copo que o pastor orou lá pela televisão, eu já fiz de tudo. Então deixe que Deus faça agora. Talvez Ele não cure você, mas coloque a sua vida na dependência dEle. É isso, irmãos, que Jesus quer nos ensinar hoje. Não ficarmos preocupados se vai ou não vai acontecer, mas deixarmos que nossa vida dependa amplamente de Jesus, para a glória dEle. Eu confesso, Senhor, que eu luto também com ansiedade, que eu também tenho medos, que eu também tenho inseguranças, que eu também tenho frustrações, e como tenho, Senhor, e como tenho. Mas bendito seja o Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor Jesus que me disse que se eu colocar a minha vida, se eu buscá-lo, se eu transformá-lo, todos esses momentos em ação de graças, o Senhor vai cuidar da minha mente e do meu coração para que eu seja sempre totalmente do Senhor. Para a glória do Senhor. Abençoe os meus irmãos. Derrame graças sobre os meus irmãos. Favoreça os meus irmãos. Olhe para a lista deles, ó Senhor. e faça-os vencedores sobre esta lista, para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?